destino, provando que quando se tem a união à distância, não é problema, porque somos todos guerreiros nesse palco da dor. O fim se aproximou, contagem regressiva, a estrela no palco da dor. A morte é quem brilha sem nenhuma alternativa. A consequência é sangrento, sangue espirra, outro cai. Sem motivo vira lenda, inexplicavelmente a vida insiste em pregar peça, matando quem não deve e banhando de sangue a quebra. Numa selva de pedra, herança amaldiçoada, onde o meu povo só se fode, permanece de mãos atadas. Um coração machucado, a cada metro quadrado. Objetivo comum, vencer sorrir sem ser pisado. Mas amiga é complicado, passar ilesas, armadilhas que nos ferem diariamente através de más notícias. Chega de levar tiro, não reage, morre cedo. Deixar de luta quebrada e lembrança de pensamentos. Até quando o ladrão vai durar essa desgraça? Nós sangrando, assistindo e o sistema dando risada. Então já basta, é hora de reagir, de lutar contra os corpos safados que fazem meu povo chorar. Vamos lutar pela igualdade social, onde cada brasileiro tem a direito a um quintal. Cultura, educação, moradia pro meu povo, pra não termos ex-detentos sendo preso de novo. O fim se aproxima, a cena é de terror. Cada corpo perfurado mostra que o mal imperou. Longa metragem do inferno, a vela é acesa. Se reforma, espirra sangue, a consequência é a mesma. O fim se aproxima, a cena é de terror. Cada corpo perfurado mostra que o mal imperou. Longa metragem do inferno, a vela é acesa. Se reforma, espirra sangue, a consequência é a mesma. Essa porra nunca acaba, a tortura não dá trégua. Conforme o tempo passa, recomeça a tragédia. Não tem fronteira, guerra incontrolada, avançada. Fere frequentemente, diariamente, maltrato. Processo doloroso, um a um. Pouco a pouco, sangue escorre, forma poça. Do rosto rola o choro, lágrimas de sangue deixam transparecer. Que a paz ficou distante, qual caminho escolher? Sofrer sem nada no prato, vivendo de migalha. Levando o suco da vida, sem motivo pra risada. Ao levar um tiro na cara, sonha com a fita quente. Sangrando, agonizando e morrendo lentamente. O palco é da dor, roteira aterroriza. Minissérie é só rancor, todo dia reprisa. Quanta morte, quanta perca acontecer em vão. Quantos pais já não choraram pelo filho no chão? Então parceiro, me explica o porquê de toda essa merda. De tanto choro, tanta morte, tantas vítimas da guerra. O palco da dor, eu sou mais um personagem, tentando sobreviver no mundo feito de maldade. O fim se aproxima, a cena é de terror. Cada corpo perfurado mostra que o mal imperou. Longa metragem do inferno, a vela é acesa. Se reforma, espirra sangue, a consequência é a mesma. O fim se aproxima, a cena é de terror. Cada corpo perfurado mostra que o mal imperou. Longa metragem do inferno, a vela é acesa. Se reforma, espirra sangue, a consequência é a mesma. Eu sei quem é que causa a morte e a destruição aqui. Lá vai ele, o playboy de Armani Cherokee, que jogou a droga aqui, que matou mais um ali e paga de gatinho na TV, mas não pra mim. Se esconde feito um rato com medo do que criou. Quero ver quando a favela descobrir que tu roubou. A quebrada tá sinistra, as mães rogam a Cristo que seus filhos sobrevivam e fiquem longe do inimigo. Que eles não matem e também não morram. Ali diz é de rock, negro drama tá disposto. O demônio cospe bala, reprime também mata. O revide é inevitável, o alvo tá de farda. A guerra é periférica, o sangue na esquina. As armas e o álcool que destrói família. Tudo isso tem origem e sei de onde vem. Aí ladrão, a tua revolta negativa faz refém. Muita fé e muita paz pros irmãos atrás do muro. No palco da dor, vou traçando o meu futuro. O fim se aproxima, a cena é de terror. Cada corpo perfurado mostra que o mal imperou. Longa metragem do inferno, a vela é acesa. Se reforma, espirra sangue, a consequência é a mesma. O fim se aproxima, a cena é de terror. Cada corpo perfurado mostra que o mal imperou. Longa metragem do inferno, a vela é acesa. Se reforma, espirra sangue, a consequência é a mesma.